Não sei o que se passa com você. Vejo um vazio em teu olhar. Já não consegue disfarçar. Ó, irmão, não temas, pois teu Deus diz que isto é prova e vai passar. Não fique a se lamentar. O que você precisa, Jesus tem. Igual a ele, ninguém. O céu já se abriu. E ele vai te mostrar o caminho.